station and enable Brasilia 122 decimal 25. Deci să nu mai Andrei 2.0. Azul 4181 você, identifique uma senha 3401. 54, bom dia, senhor. Deixa eu ver se você está aí. Não, tudo bem, senhor. Brasil agora, 12425, alternão 2655. Alitalia 674, Brasília now 12225 or 125 is long 2. Alitalia 674. Azul, bom dia, senhor. Identificação, atendido de voo 360, Tima. Yes, good morning. And impact level 380, so you are 29 to delta position. Okay, I'm going to be able to do this.